Esse CD é mais uma produção com a marca Fabiano Tailandense. Alanzinho, simplesmente romântico. Eu tô sentindo falta do calor da sua boca. De olhos fechados eu não penso em outra coisa. Tadinha da minha, tá vivendo tão sozinha. Eu tô necessitado do seu corpo que me veste. Teus braços gelados incrivelmente me aquecem. Nem tô acreditando, mas aconteceu. Sofrendo por alguém que nunca vai ser meu. Esse amor que nunca existiu, eu só fantasiei. Você jogou aberto, eu me enganei, me apaixonei. E vou levando desse jeito, é bom pra eu aprender. Cê deixou claro que era cama. Eita dorzinha que não mata, mas maltrata. E o peito tá doendo pra desgrama. E vou levando desse jeito, é bom pra eu aprender. Cê deixou claro que era cama. Eita dorzinha que não mata, mas maltrata. E o peito tá doendo pra desgrama. Isso é! Sentindo falta do calor da sua boca. De olhos fechados eu não penso em outra coisa. Tadinha da minha, tá vivendo tão sozinha. Eu tô necessitando do teu corpo que me veste. Teus braços gelados incrivelmente me aquecem. Nem tô acreditando, mas aconteceu. Sofrendo por alguém que nunca vai ser eu. Esse amor que nunca existiu, eu só fantasiei. Você jogou aberto e eu me enganei, me apaixonei. E vou levando desse jeito, é bom pra eu aprender. Cê deixou claro que era cama. Eita dorzinha que não mata, mas maltrata. E o peito tá doendo pra desgramar.